é questão de felicidade. Nem sempre um coração é cheio de boas verdades. Você fechou as portas e agora só resta a saudade. Pessoas que passam, que são especiais, que somente com elas a gente sente certa paz. A cada dia as alegrias, o viver, o sofrer, botar pra fora tudo que tem a dizer. O ombro, amigo, amar é compartilhar as dificuldades. Quando for preciso, lindo, lindo seu sorriso. Pequena, grande mulher, guerreira, olha só pra você ver. Só dei valor quando percebi que no mundo só existia uma igual a você. Amarelo foi uma fita envolvente. Foi bonito, puro e transparente. Foi uma coisa bonita. Pare um pouco e reflita sobre as nossas vidas. Tem tudo a ver, só depende de você. Jogar tudo pro alto e vem comigo viver. Buscar a nossa paz se tem amor. O resto a gente corre atrás. Quando você partiu, uma mistura de tristeza e rancor. Mais uma coisa tenho a dizer, foi bom enquanto durou. Me deixa louco. Que me ajudasse a colocar comida na mesa, que compartilhasse o sorriso, a tristeza na moral. Ela do meu lado, cabelo enrolado, tipo natural. Sem muita vaidade, com muita coragem. Que me ajudasse a encarar a realidade do mundão. Vou te dizer, esse sonho eu já tive bem na palma da mão. Me deixa louco.